stupid butts. Why so serious? Relaxe sua poltrona. Outplay game. A partir de agora, você vai ficar por dentro do que há de melhor em cinema. E histórias em quadrinhos. Luz, câmera, ação. Vai começar Pipoca e Nanquim. Beleza, começando mais um programa Pipoca e Nanquim, nosso programa semanal de cinema e histórias em quadrinhos aqui da Uniar FM. Eu sou Bruno Zago e estou aqui ao lado de... Daniel Lopes. E... Marília Toledo. E... Alexandre Mori. Pra quem está estranhando, esse Alexandre não é o costumeiro Alexandre, o velho costumeiro Alexandre que temos aqui ao nosso lado. É um convidado especial, Alexandre Mori. Seja bem-vindo ao programa Pipoca e Nanquim, viu, Alexandre? Oh, eu que agradeço pelo convite e estou realizando um sonho, porque eu sempre vi vocês gravar aqui e falo, esses caras não vão me chamar, bicho, pra gravar nada. E é, hoje eu tô aqui, consegui. É. Pro pessoal que nos ouve pela internet, quem ouve pela rádio FM deve estar careca de saber, assim como o Alexandre está careca, assim como eu, que ele é o apresentador de um programa aqui. Como é o nome do seu programa? Pé de Serra. Pé de Serra, fala sobre forró. Hoje você não vai puxar forró aqui não, viu, bicho? Nem pense nisso. Hoje eu só vou falar sobre filme. Só sobre filme. Aliás, sobre um filme que se eu tivesse cabelo, estaria arrepiado até hoje. Excelente. Pois bem, que filme é esse? Que filme é esse, então? Preciso de uma assistente de pesquisa. Ela é uma das melhores investigadoras que eu tenho, mas ela é diferente. Em que sentido? Em todos os sentidos. Devo ter assustado você para reagir assim. Se encostar em mim, eu é que vou te assustar. Elizabeth, quero que me ajude a pegar um assassino de mulheres. Eu não tenho a menor ideia da ligação que tenho com a morte de uma menina de 16 anos. Vai querer examinar isso? Tá tudo aqui. Millennium, né? Os homens que não amavam as mulheres. Aproveitando aí a estreia nos cinemas, aqui em Araraquara tá passando lá no MovieCon, Shopping de Araguá. Pode assistir que vale muito a pena. Antes da gente começar a falar propriamente do filme, do livro e tal, temos uma promoção acompanhando o sucesso desse livro. Isso mesmo. Gentilmente, a editora mais bonita do Brasil, a Companhia das Letras. É, nossa padroeira mais uma vez. Isso, nos brindou com 3 exemplares do primeiro volume dessa trilogia sensacional. Legal. Para você concorrer é muito fácil, basta entrar lá no site pipocaenanquim.com.br, vai ter uma frase lá. Copia, vai ter um post, né? Vai ter um post desse programa. Basta copiar a frase no Twitter e retweetá-la. Dá um retweet naquela frase que a gente vai pôr lá. Já Exatamente. Tem o modelinho pronto. É muito fácil. Entra no site, pega Ctrl-C o modelo da frase. Ctrl-C, Ctrl-V. Twitter. É o jeito mais fácil de você poder ler esse livro sensacional. Exatamente. É o jeito mais fácil. Isso mesmo, cara. Serão 3 ganhadores aí. A gente dá o resultado daqui 2 semanas. Exato. 2 semanas. Ok. Então vamos lá. Os homens que não amavam as mulheres. Bem, vocês viram o filme americano? Viram o filme sueco também? Eu assisti os dois e li os 3 livros, mas eu não posso comentar os outros dois, porque o nosso amigo aqui não deixa. Não, cara, hoje é só o primeiro pra não ter spoiler. E, inclusive, do primeiro a gente vai tentar não dar grandes spoilers da trama, como né? A gente sempre, vai falar porque que é legal. Mesmo porque grande parte do suspense do filme e tudo mais são revelações muito bombásticas que acontecem ao longo da história. E eu acho que é uma pena a gente estragar a surpresa. Ah, não pode. Eu até me arrependi de ter visto o filme, cara. Eu não li o livro ainda, o primeiro livro. É cara. Isso que eu ia falar. Você falou pro pessoal ver o filme. Se puder, leia o livro antes, primeiro, porque né? O livro é sensacional. É do Stieg Larsson, né? Só falar rapidinho, o Stieg Larsson, ele foi um grande jornalista sueco e foi um ativista político. Ele criou essa revista e publicava nela uns artigos muito polêmicos, assim, denunciando empresas neofascistas, denunciando racismo. Quase como personagem no mundo dele, inteiro, né? Assim como o personagem. Depois ele põe muito dele no personagem principal, que é o Michael Blomkvist, né? Mikael. Uma curiosidade é que o escritor não tá colhendo os frutos, né? Que logo depois que ele entregou o livro, ele sofreu livros. um ataque cardíaco e faleceu. Era isso que eu ia falar. Ele fumava muito, bebia muito e era um workaholic. Ele trabalhava assim coisa de 18 horas por dia. E aí, um dia subindo as escadas da redação dele, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Morreu? De sedentarismo, ele não aguentou subir escada. Nossa, cara, foi assim que ele morreu? Morreu aos 50 anos de idade. Ó, Daniel, cuidado, novo hein? Novo ainda, hein? Não, aí outra curiosidade, eu só pra falar. Pra ele. É, cuidado, Daniel, começa o regime aí. Eu não subo escada. Eu não subo por isso, eu evito. Tá salvo. E a ideia dele não era fazer uma trilogia, era fazer uma decalogia. E seriam 10 livros, ele já tinha tudo esquematizado. Puxa, cara. Mas pera lá, você que leu o terceiro livro aí. Não, se a história fecha. Fecha ou não? Não, nem isso a gente quer saber, gente. Nem isso a gente quer saber. Obrigado, Alexandre. Não, eu só posso falar uma coisa? Posso falar? Vocês me convidaram pra não falar? Cada livro é uma história. Ah, então é fechadinho. Não tem como. Cada livro é uma história. Ah, tá vendo, Daniel? Custa dizer isso, pô? Ufa. Aliás, o livro chama Millennium, porque Millennium é a revista que é publicada no livro, né? Que é a revista que o Michael... ele é o jornalista. Michael Blomqvist, né? Que é o nome dele. Jornalista e editor-chefe, exatamente. É, exato. Ele é sueco e teve uma trilogia... aliás, teve os filmes suecos. Não sei se saiu o terceiro já. Todo mundo assistiu os filmes suecos. Vamos falar disso pra começar, não, né? Então, pra começar, eu queria dizer que é um grande sucesso literário essa trilogia. É. Só aqui no Brasil... assim, pra você ter uma ideia, um livro de sucesso no Brasil é o que vende mais de 4 mil cópias. É. Aqui, a trilogia já vendeu mais de 280 mil cópias. Depois do filme, então, isso daí vai arrebentar a boca do balão. O livro no mundo tem 26 milhões de cópias vendidas até hoje. Nossa, cara. Pouco mais que isso já. É bastante coisa. É. Mas o livro é sensacional mesmo, não, né? Não, perfeito. É muito cativante. E você não consegue parar de ler, né? A partir do momento que a história engrena, fica impossível parar. É, eu lembro quando o Daniel falou pra mim, eu tô seco pra ler esse livro. Por isso que eu me arrependi de ter visto o filme, sabe? Mas eu vou ler o livro mesmo assim. Ah, mas é, com certeza você perde. O jeito perde, que ele escreve porque... é bom, né? Ele, apesar de o pessoal falar, é um suspense, é meio Agatha Christie e tal, tem essa pegada de você querer saber o que é, só que ele escreve muito bem, ele põe muito contexto político no meio, ele discorre muito sobre economia, é um grande escritor mesmo, que sabe o que tá fazendo, sabe? O Stieg Larsson só escreveu esses 3 livros? Essa trilogia? Não, ele escreveu um outro também, eu não sei se foi publicado pra outras línguas, só que era um livro denunciando o neofascismo mesmo, assim, um livro bem político. Tá, foi o primeiro, foi a estreia dele, e depois ele passou pra esses, pra esses romances. De ficção é o primeiro. Entendi. Pois bem, filme sueco. Alexandre Mori, o que você acha do filme Não tem sueco? Nem comparação. O Hollywood é muito melhor, né? Efeito especial e a narrativa também. O livro sueco, ele segue a mesma narrativa do livro. O filme sueco segue a mesma narrativa do livro. E no cinema você tem que mudar alguma coisa, né? Você tem que mudar uma coisinha ali, outra ali. E no americano é muito pois melhor Pois é, você sabe que geralmente os críticos, assim, fãs de cinema são contra remakes, né? Porque o primeiro filme, esse sueco, é de 2009. E agora, 2 anos depois, já sai um... 3 anos, no caso. Já sai um remake norte-americano. Geralmente as pessoas são contra, mas esse pessoal gostou, né? Eu acho que existe uma birra muito grande com Hollywood. Eu acho que a gente acaba falando muito mal do filme sem considerar que não é só porque o filme é sueco e porque os atores são suecos e tudo mais, que ele é um bom filme, né? Eu acho que perde muito do carisma dos personagens. Eu acho que tem muitas falhas em relação ao livro, sabe? Eu não posso nem falar porque eu sou fã de Hollywood, cara. Eu consumo, eu consumo mesmo. Tudo. Filme, putinha de Hollywood. Putinha de Hollywood. Ó, a gente vai continuar falando agora. Essa questão é bem polêmica, assim, porque o que a gente achou mais legal no sueco e no americano e vice-versa. No próximo bloco a gente fala mais disso. Exatamente. Então. Então vai. Vamos ouvir duas músicas. A primeira música que eu vou puxar é a música que abre a abertura, uma das aberturas mais sensacionais do cinema dos últimos tempos, que é do filme americano. Eu tinha certeza que um espetáculo. Música, então vamos ouvir Immigrant Song do Led Zeppelin e depois Rush do Deep Purple. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. Voltando com Pipoca e Nanquim, vocês acabaram de ouvir dois clássicos espetaculares de Purple com Rush e anteriormente Led Zeppelin, Immigrant Song, uma das músicas mais acachapantes do universo. Há 39 anos recebo uma flor emoldurada no meu aniversário. Quem você acha que está mandando? Quem matou Harriet? Intenso e surpreendente. Branco, anglo-saxão, protestante. O livro de Levítico. Vamos Vamos falar um pouquinho então agora. O pessoal pode ter ficado perdido, né? Má, conta um pouquinho a sinopse. A sinopse bem básica, sem spoiler, do nosso livro, querido. O Mikael Blomkvist é um jornalista que denuncia grandes fraudes de empresários e grandes capitalistas da Suécia. Ele acaba denunciando uma história que é falsa. Ele é condenado no tribunal por calúnia e difamação. E ele está nesse momento de crise da vida dele quando ele recebeu um convite de um grande industrial aposentado da Suécia para solucionar um mistério que aconteceu com a sua família. Então, há 40 anos atrás, houve uma reunião de família e uma sobrinha dele foi assassinada. Que era a menina dos olhos dele, possível herdeira de toda a indústria Avenger, né? Foi assassinada e desapareceu e não existia nenhuma pista sobre o que aconteceu com ela durante 40 anos. Aconteceu um acidente na onde eles estavam, então as únicas pessoas capazes de cometerem um assassinato eram as pessoas da família. Então é o que eles falam de mistério do quarto fechado. E o Mikael é contratado para tentar ver o que ninguém conseguiu ver até hoje, ver os detalhes que pudessem ter escapado à polícia ou ao Henry Wenger, que é o cara que contrata ele. Aliás, esse Henrique Wenger odeia a família dele, né? Ele descreve como um bando de inescrupulosos, safados. A família inteira se odeia. Ninguém gosta de ninguém. Né? Todo mundo, filho odiando o pai. E aí começa a envolver uma trama nazista, né? Só que como disfarce pra essa investigação dele, do desaparecimento, o Erich Wenger contrata ele pra fazer a biografia da família, né? Isso. Aí ele vai descobrindo, paralelo ao assassinato, um monte de podre. É, só que aí tem a grande personagem, né? Que eu acho que o Alexandre pode falar melhor. É, na verdade, o que eles não colocaram no filme, que eu achei muito errado, e também o filme tem 2 horas e 40 já, até que tem que tirar bastante coisa, é não colocar que ela, a Lisbeth, ela faz parte de uma grande organização de hacker mundial aí, né? Ela é uma hacker muito famosa aí. É, só mostra ela como uma hacker muito esperta, assim, muito fodona, só que não fala dessa organização, né? E de que ela é uma das melhores do mundo, né? Exatamente. É, não fala que é uma das melhores. Como também, se você, quem lê o livro, vai até a página 150 ou 200, vai achar que é uma história e é totalmente outra depois, na verdade. E ele não consegue dar essa introdução, até porque no filme, acho que ia ficar um filme de 3, 4 horas aí, não ia dar muito certo, né? A Lisbeth, ela surge como uma investigadora que auxilia o Mikael na descoberta desse mistério. E no livro, com o passar da história, você vai descobrindo que ela tem grandes capacidades dentro da especialidade dela, que é hacker, mas ela também tem memória fotográfica. Então, ela é uma detetive ímpar. E aparentemente, assim, ela é bem frágil, né? Tanto é que ela está sob tutela do Estado, assim. Ela é considerada uma menina totalmente disfuncional, alcoólatra, violenta, né? E não tem plena capacidades mentais, assim. Então, ela tem um tutor. E só que ao contrário disso, e ao contrário da aparência frágil dela, que ela é uma menina magrinha, fraquinha, branquinha, né? Despeitada. No sentido literal da palavra mesmo. Ela é muito forte, né? Tem uma personalidade muito forte, assim. Eu aposto que depois desse filme do livro vai aparecer milhares de meninas se vestindo como a Lisbeth e agindo como ela, assim. Ela já é famosa, né? É uma heroína, né? Ela, a atriz que faz, ela é a... Ela faz garota propaganda da Vogue. É, o nome dela é Ronen Mara, a que faz a americana, e é a Naomi... Rapace. Naomi Rapace, que faz a sueca. Mas as duas têm um talento e tanto, As cara. Duas são boas. É, a melhor coisa do excelentes. Filme sueco é a Naomi Lisbeth. Rapace, exatamente. Só que eu acho que, assim, a grande diferença pra mim entre as duas é que, no livro, você realmente acredita que a Lisbeth, ela é frágil. Uhum. Você só não percebe que ela não é num momento ápice da história, que eu não vou contar, que vocês vão saber pelo filme ou pelo livro. Mas você acredita que ela é uma menina frágil até um bom pedaço da história. E eu acho que a sueca, ela passa, desde o começo, uma agressividade muito grande no filme. Ela fica fazendo umas caras assim, fechadas. Ela faz umas caras de bunda, assim, Ela é brava, né, cara? Ela tem uma cara e de brava. E eu acho que a Lisbeth, ela não é... Ela pode até ter cara de brava, mas ela passa aquela coisa de menina. Tanto é que fala, no livro fala que ela parece ter 14 anos, 15 anos. Ó, vamos falar um pouquinho mais do filme sueco. O filme sueco, como já foi dito, é de 2009, foi dirigido pelo Niles Ender Opleve. Eu acho que ele tem algumas diferenças brutais contra o filme, do livro. Eu não gostei particularmente do filme sueco. Achei ele muito, muito inferior ao americano, que a gente vai falar um pouquinho depois. Ele surgiu como um telefilme mesmo, né? E até para isso, eu acho que eles tornaram o filme meio dramalhão, assim. É, uma das coisas que a gente reclamou bastante de ter visto no filme sueco é que o Mikael, ele aceita investigar o assassinato um pouco porque ele tá num momento de crise da vida dele, a carreira dele tá acabando, ele tá assim. Então, ele acaba aceitando um pouco pelo dinheiro, um pouco também pelas promessas que o Henry faz para ele. No livro, no filme sueco, ele aceita por motivos emocionais. Colocaram na história que ele se lembra da Harriet, que é a menina que ele tá investigando, quando ela era babá dele, ele tinha 3 anos, e ele fica lembrando disso como se fosse a motivação pra ele pesquisar o assassinato. Pra mim, o maior problema, ele tira o racional do detetive, que ele tá ali no livro ele quer desvendar o mistério pra destruir o Vernon Strong, né? Que é o motivo da acusação dele, da prisão dele. Exatamente. No livro... Porque o cara que contratou ele disse ter provas contra o rapaz que ganhou dele no tribunal, né? Exato. Então é um dos motivos dele. E no filme sueco vira um puta dramalhão. Ele fica lembrando da menininha carregando ele no colo, balançando ele na balança. Pô, bichice. Pra mim, o ponto positivo do filme sueco é que eu acho que a característica do ator que faz o Michael é mais parecida no livro do que a característica do Daniel Craig. Eu discordo também. Ele tem uma cara de bundão, esse cara aí. Não, mas fisicamente, não, cara. Mesmo mas ele era do exército. Ele fala que ele era do exército e é um cara totalmente ativista, assim. Não se espera um bunda mole. Até assim, fisicamente tudo bem, mas eu digo, assim, o que estragou pra mim aquele ator sueco é a falta de carisma que ele tem. Não, com certeza. O Mikael, ele é um cara extremamente carismático, isso dá pra perceber no livro. E eu quero deixar bem claro que eu adoro o Daniel Craig também. Craig também. Aliás, o Daniel Craig quase não fez esse filme, sabia? Porque ia ter conflito com a agenda do 007, o próximo. Aí o 007 foi adiado e o Daniel Craig pode fazer, cara. É isso aí. Muito bem, hora de chamarmos duas músicas. Dessa vez, Marília Toledo faz as honras. Bom, eu vou puxar David Bowie com Rock and Roll Suicide e T-Rex com 20th Century Boy. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. O papo hoje discorre sobre Os Homens que Não Amavam as Mulheres, uma grande obra literária, e também duas adaptações para o cinema. Uma sueca, né, que a gente estava falando antes, que a Marília não gosta, eu também não curti muito, e o Alexandre ficou em cima do muro, né? Não, eu não gosto do filme, eu gosto do ator, que eu acho ele bacana perto pra mim, do livro. O que salva também é a Rapace, né, que eu acho que é uma grande atriz. Tanto é que ela já foi para Hollywood, vai fazer agora o novo, está fazendo o filme do Sherlock Holmes novo, já descobriram essa menina, revelou um talento mesmo. E é verdade, é ela no Sherlock Holmes, cara. Poxa, é mesmo. Ela é a cigana, né, do Sherlock. E ela é a Lisbeth de carne e osso, assim. Eu achei que ela é perfeita, né? Igual o cara descreve ela no livro, ela é perfeita. Descreve bem. Mas achei que a Rooney Mara ficou muito bem. Aí sim. Agora vamos sair do filme sueco, então, que tem lá seus erros. Mas ele faz umas mudanças também quanto ao livro, de mudar a ordem, de como ele descobre algumas coisas, que pecou muito. Apesar de ele aparentemente ser muito parecido com o livro, só ele peca em caracterizações de personagem e como se revela algumas coisas. Eu acho que o sueco, o filme americano, por exemplo, ele faz algumas adaptações, sabe? Algumas coisas são um pouquinho diferentes, mas não é nada que mude a compreensão que você tem da história. O filme sueco, eu acho que já fica, apela pra lados que não existem nessa história. Que é uma história extremamente racional, extremamente violenta, e eu acho que o filme americano deixou isso bem claro, é um filme extremamente violento. É simples falar do filme americano, ele é do David Fincher. A gente já fez um podcast desse cara aqui, que é um dos maiores cineastas da atualidade. O cara que sabe tratar, fazer filme de assassino e suspense. Ele fez Seven, fez Zodíaco e fez Clube da Luta, que são três obras-primas do cinema. Eu acho três obras-primas impecáveis. Com certeza, a atmosfera criada por ele, a cenografia, a fotografia do filme são perfeitas e tem tudo a ver com o que é descrito no livro. O problema do filme sueco é que, eu até falei isso pro Daniel, quando eu assisti o filme sueco, o Daniel veio falando assim, o livro é sensacional e tal e coisa. Quando eu comecei a ver o filme sueco antes do filme americano, eu pensei assim, enquanto eu assistia, poxa, o Daniel falou que esse livro é super legal, vendo esse filme não parece isso, sabe? Não dá vontade de você ler o livro vendo o filme sueco. Eu acho que a questão foi, a história no filme americano e a história no filme sueco foi tratada de formas diferentes, porque no filme americano demora um pouco mais para os fatos se revelarem. E eu acho que isso dá uma cadência para a história que é igual a do livro, porque no livro, como o Alexandre disse, demora umas 200 páginas para a história engrenar, assim. Mas quando engrena, ela é sensacional. Então eu acho que o filme americano conseguiu dar essa... As coisas não se revelam de uma hora para outra, de forma tão simples, quanto no filme sueco. E com certeza quem assistiu essa versão americana vai querer comprar o livro. Porque vai querer saber a história inteira, né? Porque no filme você é obrigado a cortar algumas coisas. Eu acho que o livro vai ganhar muito mais leitores com a versão americana do que com essa sueca. Não, com certeza. Eu fiquei com vontade de ler o livro depois que eu assisti esse filme americano. Eu não tenho a menor ideia da ligação que tenho com a morte de uma menina de 16 anos. Vai querer examinar isso? Tá tudo aqui. As pessoas não gostam de se meter em suas vidas. São malucos. Por que uma moça como você quer saber sobre uma morte tão horrível? Isso me interessa. Bom, falando um pouco mais então do filme americano. Tirando aí os problemas do filme sueco, que tinha muito flashback, questões emocionais que não tem no livro, o David Fincher conseguiu acertar sendo mais fiel nessa parte também, né? Mas o que mais destaca a qualidade desse novo filme pra vocês? Olha, eu acho que Bruno fez uma pergunta, é engraçado pergunta, assim, parece entrevista. Fiquei até meio sem jeito. É o papel do host, né? Geralmente é um bate-papo, não umas perguntas assim. Mas assim, o David Fincher, como a gente falou de alguns filmes dele, ele sabe fazer um filme racional, sabe fazer um filme pensado e com muitas tramas paralelas. E com reviravoltas e que tudo se fecha de uma maneira certinha. Como a Marília falou, é uma adaptação. Então, sei lá, você lê Senhor dos Anéis, depois você assiste o Senhor dos Anéis, tem várias diferenças entre livro e filme. Só que o filme também é excelente, tanto quanto o livro. Ele adaptou para o cinema e fez isso de uma maneira genial. O roteiro do filme do americano é muito melhor e eu particularmente gostei mais das atuações. A Rooney Mara está impecável como Lisbeth, o Daniel Craig ficou muito bom como Mikael e o Stellan Skarsgård, que faz o Martin, que é o sobrinho e atual dono das empresas Wenger, tá muito bem também. É, tanto que a Rooney Mara foi indicada ao Oscar, né, cara? Ela tá indicada. O filme tem 6 indicações, eu acho. Eu acho que sim. Pro Oscar, acho que ela não vai ganhar por ser a primeira indicação dela. O Oscar não costuma dar logo de cara assim, um prêmio pra uma atriz estreante. Mas ela mostrou muita competência, cara. Tanto que ela vai atuar agora num filme do Steven Soderbergh. E uma sacada legal, tanto do livro quanto do cinema pra quem for assistir, o filme, apesar de ser uma trilogia, ele tem começo, meio e fim. Você vai sair de lá com um fim, mas a história tem um fim e o 2 é uma outra história. Você vai ficar cativado pelos personagens e vai querer ver o segundo. Porque... Só que ela tem um começo, meio e fim, né? É. Isso é uma coisa que eu queria falar também do filme americano. O filme americano teve a sensibilidade de fazer você... de fazer personagens cativantes e de explicar um pouco mais sobre a personalidade dele. Te dar alguns momentos, assim, em que pra você se apegar aos personagens, sabe? Eu acho que no filme sueco as coisas acontecem muito rápido, então isso fica perdido. Ele desenvolve tão bem os personagens nesse filme, no americano... que ele consegue, depois ele faz um epílogo de mais de 15, acho que dá uns 20 minutos, que já revelou o suspense principal, já revelou o mistério, ele prolonga isso só confiando na força dos personagens e consegue fazer a ponte pro segundo perfeitamente. Mas isso você chega no final, também. Você chega no final, não, o livro também, o livro é impecável, não estamos falando do livro, mas o sueco, por exemplo, ele mostra rapidinho o que acontece depois, esse daí ele fica ainda 20 minutos, explica toda a trama que a Lisbeth se envolve depois. Porque ele acredita na força do personagem e ele desenvolveu a ponto de conseguir fazer isso. Isso mostra que é um filme da Lisbeth Salander e do Mikael. Uhum. E não um filme do assassinato. Exatamente. É um filme desses personagens. O David Fincher conseguiu fazer isso, sabe? E uma coisa que eu achei muito boa desse filme também é que ele não entrega tudo de mão beijada, sabe? Você tem que pensar pra descobrir quem é o assassino. Você tem que pensar pra descobrir o que aconteceu no final lá das contas, né? O segredo final. E inclusive, pra descobrir a personalidade desse personagem, ele não apela pra flashbacks e essas coisas, saídas fáceis. Ele mostra nas atitudes, nas falas desses personagens todos. É muito bom, cara. Mas isso é do diretor também, né? Ele consegue fazer isso, né? Em todos os filmes dele, com certeza. Muito bem, papo tá bom, mas eu tenho que puxar duas músicas. Vamos lá então, minha vez. Eu vou puxar bandas, né? Bandas recentes, mas que estão fazendo muito sucesso lá fora. A primeira delas é o Brett Denning, um garoto que tem uma voz e tanto, com a música Wrong About Me. E na sequência, Kate Lyad, com Crash and Burn. Pipoca e Nanquim. Voltando pro programa Pipoca e Nanquim, vocês acabaram de escutar Kate Lyad com Crash and Burn e antes dessa, Brett Denning com a música Wrong About Me. Bem, os homens que não amavam as mulheres, estávamos falando do filme americano, acho que ainda tem muita coisa a ser dito sobre esse filme, não é? Eu falei do roteiro, né? O roteiro, depois eu conferi aqui, é do Steve Zaillian, costumeiro colaborador do David Fincher. E ele amarra muito bem, muito mais verossímil como se dão as coisas na versão americana do que na versão sueca. E tem muita gente, igual a gente falou no comecinho, não precisa de remake hollywoodiano. Filme cover, fala que... Filme cover, fica criticando antes de ver. Muitas vezes acontece isso, por exemplo, no cinema, o cinema de horror japonês foi copiado a exaustão depois em versões norte-americanas, né? O Chamado, o Grito, são tudo filme remake japoneses. Alguns ficaram ficaram bons. E no caso, pô, deram um remake de um filme morno pra um dos melhores diretores. E fez um filmaço. Então, eu consigo dar mais um exemplo. Antes de julgar. Deixe-me entrar também, o americano é melhor. Eu não, eu prefiro o americano. Eu prefiro o original. Mas isso aí é gosto. É gosto. Não tem como. Eu gosto de Hollywood, velho. Eu gosto de Hollywood. O problema não tá na atitude de fazer o remake em si. O problema tá nos filmes, em certos diretores, entendeu? É claro. Aquele remake de Hack, por exemplo, Quarentena. É uma porcaria, não precisava ser feito, sabe? É que Hack tava fazendo o maior sucesso. Mas eu acho que esse acertou a mão, cara. Vai divulgar mais o livro, vai abrir o leque pra muita gente querer ler o segundo e o terceiro antes de ver o filme. A pessoa vê esse filme na frente, mas depois lê os outros livros na frente, entendeu? Mas eu acho que quando a adaptação respeita a obra original e ela tem um bom diretor. E, por exemplo, uma coisa que foi um cuidado que o David Fincher teve foi de ambientar a história na Suécia. Manter os nomes. É uma coisa difícil de se ver em Hollywood, porque são nomes complicadíssimos. Então, assim, eu acho que não tem como dar errado. E eu acho que se aparecer, eventualmente, mais adaptações, desde que sejam feitas de acordo com... respeitando a obra, eu acho que isso daí é uma liberdade que o cinema tem que ter, sabe? De reler obras. O Fincher acertou também em manter intactas as cenas de violência. Muita gente duvidava que ele fosse colocar aquela violência nua e crua. Tem uma cena de estupro fortíssima que ele deixa ali, clara. Cenas de sexo, que no original sueco era feito com a luz apagada, ele deixa com a luz acesa. Tem nudez. Tanto que o filme foi proibido de passar na Índia, sabiam disso? A Índia exigiu muitos cortes. David Fincher não autorizou que esses cortes fossem feitos e o filme não vai passar lá. Até porque isso aí não é uma a violência, ela não tá lá solta. Ela faz parte da história do filme. Claro. O livro e o filme não se chama à toa Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. Não é por conta de um assassino nem nada. E também não porque... é por um homossexual, né? Que não gosta de mulher. E também não é um pornô gay nem nada. Mas é... É porque ele fala de casos de estupro, de violência a mulheres, assim, muito pungentes e muito fortes. Tem uma cena nesse filme novo aí, que envolve a Lisbeth e o novo tutor dela, o Nils Bjugman, que, meu amigo, assim, eles entram no quarto, o David Fincher já escurece toda a tela. Você fala, ah, ele não vai mostrar. Eu também achei. Ficou tenso, mas só daquele jeito já ficou muito tenso na hora que ele fecha a porta. Aí depois de uns 2 segundos ele volta e mostra dentro do quarto o que tá acontecendo. Meu amigo, você se segura na cadeira, é muito tenso. Aliás, é se você tenso. Rói a unha, vai com a unha bem grande, porque o filme vai é... precisar. É verdade, Daniel, eu achei naquela hora que ele apagou ali, escureceu a tela e fechou a porta, que ele não ia mostrar. Falei, ah, danado. Mas só isso já bastava, né? Você já falava. Ah, não, mas eu achei que ele acertou mostrar e depois a revanche da personagem. Porque ele é corajoso pra caramba. É. O David Fincher é picudo. Ah, ele ia perder muito da história se ele não mostrasse também. Tem outra coisa, tem alguns detalhes que o David Fincher deixou que no filme só que foram cortados e eu achei tão bem feito, assim, por exemplo, o gato. Ai, não vou falar gato, por quê. Mas eu achei ótimo ele ter mantido aquele gato, porque ele é importante na história. Você viu que o David Fincher é tão diretor, assim, de atores também e de personagens, que até pro gato ele dá carisma. Ele toma cuidado de fazer cenas do Daniel Craig com o gato. Se você pegar... Você fala, ai, que gato legal. O Daniel Craig começa a ter carinho. E quando acontece a cena desse gato aí, que tem tudo a ver com a trama, você fala, putz, a vida, não acredito que fizeram isso. É uma intimação ali, né? A cena é... Nossa, sensacional. É forte a cena. E outro grande destaque do filme americano, pra mim, é a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross, a mesma dupla que cuidou do oscarizado trilha do A Rede Social, que tá impecável nesse filme. Que não funciona tem no livro. Toda a atmosfera. Não tem no livro. Pode ter, você compra o soundtrack depois no CD lá e escuta junto. Vai lendo e ouvindo, né, cara? Não, eu gostei. Tanto que é a trilha que tá compondo esse programa hoje aqui, né? Abertura também. Gente, vocês viram que abertura maluca daquele? Ele revelou aquela abertura um pouco antes do filme. Mas assim, você tem que pensar muito depois que você vê o filme a respeito daquela maluquice que foi passada na abertura. Porque se você pensa nisso, tudo que tá lá naquela abertura tem a ver, né? Não, tem a ver com o filme. Com certeza. Eu que tinha lido o livro, a hora que eu comecei a ver a abertura assim, e a minha noiva não tava entendendo nada. Eu falei, não, lembra dela que depois, quando cara, eu terminar o filme, você vai... Se exibissem só essa abertura em IMAX e cobrassem uns R$4, eu ia ver só pra ver essa abertura. Eu achei ela sensacional. E ela são vários elementos ali da mente conturbada da Lisbeth, se você perceber. E é todo o óleo que acontece na trama. É. Aí mostra os computadores, as conexões USB, a cabeça dela, as flores. Mostra vários elementos da trama toda dentro da cabeça da Lisbeth. Ele é sensacional. É muito bom mesmo, cara. Mas enfim, estamos acabando o programa. Rapidinho. Só falar, ele, como eu disse, ele criou uma heroína. A Salander aí virou... uma heroína mesmo para todas as mulheres do mundo inteiro, representando aí... Maluca, né? Mas é maluca, mas é uma heroína. E o Stieg Larsson, depois que ele faleceu, a viúva dele, a Eva, falou que aos 14 anos ele presenciou um estupro coletivo de uma menina. E ele ficou totalmente sem reação, não podia fazer nada e não pôde ajudar essa menina. Aí depois ele sempre carregou essa culpa, aí ele fez esse livro como uma forma de se redimir e mostrar ao mundo que pode acontecer com algumas mulheres assim. E o nome dessa menina que foi estuprada? Lisbeth. Nossa, olha, que essa verdade, eu não sabia. Hein? Muito até arrepiou aqui, hein? Arrepiou meus cabelos, Bruno. É, só arrepiou os cabelos. É, o personagem é tão uma heroína que no filme americano mudaram o nome nome da obra, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, pra A Garota com a Tatuagem de Dragão. Horrível. Que é a Lisbeth. Aliás, eu não gostei desse nome, achei feio. Mas enfim, é por causa da personagem, né? Você sabe que teve uns Zé Ruelas aí comentando em fórum de cinema e até alguns críticos muito desorientados que falaram assim, por que que a Companhia das Letras não manteve o título original do livro? A Menina com a Tatuagem de Dragão. É. Bicho, no sueco é Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. Então antes, dá uma lida lá. Se informa antes de falar besteira, na verdade, né? O filme sueco, na verdade, se chama aqui no Brasil Os Homens Que Odeiam as Mulheres, né? Não é os que tem só essa troca. E como curiosidade, vai sair uma história em quadrinho da Vertigo, sabiam disso? Sim. A Vertigo vai lançar uma história em quadrinho que vai manter o título. Por sinal, os desenhos estão maravilhosos. Então, na verdade, a gente sempre esquece, né? Millennium, né? Millennium. É, trilogia Millennium. A capa é do Libermejo, inclusive, o desenhista da graphic novel Coringa. Muito bonito, tá? A graphic novel. Pra encerrar, eu posso falar do 2 e do 3? Não! Quais são os ano que vem. Não, mas fala pelo menos o título, né? Acho que é A Menina Que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar. Tem é tudo mesmo, a ver, né? Também, viu, gente? Tem tudo a ver? O nome é esquisito, mas... Eu posso falar, deixa eu falar. Não, acabou o programa. Vamos ouvir o que agora? Muito bem, olha só. Lembrando, entra no pipoquinequim.com.br. Para participar da nossa promoção, você pode concorrer a 3 livros, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, da Companhia das Letras. Hora de ouvir 2 músicas, então. Eu começo, Bruno Zago. Vamos ouvir The Band com Up on Cripple Creek. E na sequência, Kula Shaker com Peter Pan Rip. É isso aí, um abraço e até semana que vem. Você ouviu na Uniara FM o programa Pipoque Nanquim. Hasta la vista, baby.